de vermelho que vai se levantar. Note que toda orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Me traga mais outra garrafa, que hoje eu vou me embriagar. Quero dormir para não ver outro homem em meu lugar. Estrela guiando meus passos nas horas tristes, nas horas mortas, minha querida. Tu és o maior amor da minha vida. Tu és o maior amor. Guiando os meus passos nas horas tristes, nas horas mortas, minha querida. Tu és o maior amor da minha vida. Enquanto existi lá no céu uma estrela brilhando, o sol no infinito, seu rosto queimou. Tu serás a luz para iluminar o meu caminho. Tu serás querida do maior amor da minha vida. Mais linda que meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou. São meus esses lábios, os teus lábios meu desejo mataram. São minhas tuas mãos, essas mãos que as minhas mãos apagaram. Eu sofro por ti, te amo em segredo. Adoro teu porte divino, e pela luz do divino, a mim tu vieste. Tenho ciúme do sol, do luar e do mar.